sua bunda eu me apaixonei. Você não é droga, mas eu viciei. Eu pensei besteira, mas me controlei. Você não me escapa da próxima vez. Você não me escapa da próxima vez. Você não me escapa da próxima vez. Quando eu vi sua bunda, eu me apaixonei. Você não é droga, mas eu viciei. Eu pensei besteira, mas me controlei. Você não me escapa da próxima vez. Você não me escapa da próxima vez. Você não escapa da próxima vez. Cê mexeu na bunda, eu vi de longe. Vou fugir com ela daqui hoje. Várias correntes, todas de ouro. Elas vê o kit, diz que nojo. Vou fugir com ela daqui hoje. Nenhum de nós dois vai dormir hoje. Ela tinha um evento pra ir hoje, mas não vai ter como ela ir hoje. Eu tenho um caso sério com a bunda dela, então irmão, não fico olhando muito. Quando eu tô lá dentro botando pressão, eu juro que ela geme com autotune. Quando eu sinto alguma coisa pela girl, eu sou do tipo que assume. Me apaixonei na sua raba, gata, agora eu tô morrendo de ciúmes. Quando vi sua bunda eu me apaixonei. Você não é droga, mas eu viciei. Até pensei besteira, mas me controlei. E você não escapa da próxima vez. E você não escapa da próxima vez. E você não escapa da próxima vez. Quando vi sua bunda eu me apaixonei. E você não é droga, mas eu viciei. Até pensei besteira, mas me controlei. E você não escapa da próxima vez. E você não escapa da próxima vez. E você não escapa da próxima vez. Vai ver que eu menos presta mesmo. Eu não tô nem aí. Que se foda o seu coração. Avança com a mão no joelho. Cê ama meu pipi, então faz seu popô de pano de som. Vai ver que eu menos presta mesmo. Eu não tô nem aí. Que se foda o seu coração. Avança com a mão no joelho. Cê ama meu pipi, então faz seu popô de pano de som. Quando eu vi sua bunda eu me apaixonei. Você não é droga, mas eu viciei. Eu pensei besteira, mas me controlei. Você não me escapa da próxima vez. Você não me escapa da próxima vez. Você não me escapa da próxima vez. Quando eu vi sua bunda eu me apaixonei. Você não é droga, mas eu viciei. Eu pensei besteira, mas me controlei. Você não me escapa da próxima vez. Você não me escapa da próxima vez. Você não escapa da próxima vez.